No ouro, meia hora, com 4 horas da coronel, alternando o caminhão. Com Uno 5-2 no Piauí. Pedro-Taxi de Apache 1, Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste numa 0 na 3. Uno 161. Pátio, seguindo ponto espera de 2, passo 5. Pedro-Taxi, Uno 161. Já 2. Mike, que foi bravo. Vai, escuta. Autorizado reboque, chame para o término, no 612. Bravo. Boa noite, bom dia. Uno 161, reportando, pode esperar na Uno 161. No Uno 161, autorizado alinhar e decolar piscina 0, vento 200 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar piscina 0, no Uno 161. Uno, decolou 42, controle 120, decimal 8. 08, Nono 61, bom dia. Controle, bom dia, Nono 61, 1400 na Andaião. O 1161, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 360 na cidade da El, transição módulo. 360 da El, módulo 1161. Autoriza para o 1161 Leda na presente. Autorizado direto Leda, gol 1161. Autorizado Leda, 1161. Zero 03, boa noite. Essa é a identificação, desce para o nível de voo 050, via chegada Mare. Ajuste altímetro no 09. Mike, X-Ray Bravo, parqueado na posição número 62, bom dia, obrigado. Thanks, bom dia. É, desça para 100. 03. Sou 1161, Xumi Recife, 3325, alterna 25, decimal 1. Recife 1325, alternando 251, gol no 1161, bom dia. Olimpo 03, prossiga. Olimpo 03, prossiga, controle. Correto, deixa para 2.000 pés, altímetro no 0 no 3. Olimpo 03. Certo, altímetro no 0 no 3, né, Salvador? 03, Lima, ele ia satisfazer para um zero chama estabilizado. 03. Sua linha 03 está estabilizado no localizador. Estou em 1895. 7203 é a torre? Chamar a torre 1895. 2 Salvador, Lip 03. Você era 7203. O ajuste em 1 na 0 no 3 baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Livre ponto 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. O Porto Aéreo é 7203. Olimpo 03, autorizado pouso na 1-0. Corrigindo, Olimpo 03. Limpo 03, solo 09, tá livre o backtrack, bota liberando a pista na hotel. Salvador, bom dia, voo 9063, informação, voo. 9063, bom dia, essa é a minha ativação desse para 2000 pés, última tem Salvador com 03, chegada bom. E deixando para 2000 pés, voo 9063. Voo do metro 1013 em Salvador. 1013, gente. Salvador, bom dia. Chanel 6251, informação Golf para Guarulhos. Chanel 6251, informação Golf confere. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da Piscina 0 com primeira curva direita, na saída da Eule da Motiva, no peso Luna 0, Taubaté. Aciona 5037 no transponder, controle em 120.8. Enche o Chanel 6251, está autorizado 360 para Guarulhos. Decola Luna 0, curva direita, na da Eule da Leda Motiva, no peso Luna 0, Taubaté. Transponder 5037. 1208, controle Salvador. Porção 5, Chanel 6251. Correto, a porta pronta para o Chibec. O Chanel 6251. Gente, a porta não, obrigado. 063, Lilo LS, chama estabilizado. Marei estabilizado, Golão 063. Estabilizou agora com o 9063. Estou chamando sem LS, chamando torno 18, 5, 9. Firmando 18. entendeu 18-9. 9-5. 18-9-5, 9-0-6. Bom dia, Gol 9063, situação em Índia Serra. Gol 9063, traça do estado, chique trem, livre pulso, turno 0, vento 190 graus, 99, o ajuste 1-0-3. Livre pulso, pista 1-0, 9063. Pista tá seca? Pista úmida, 9063. Gente, 9063. Era 6251, pushback acionamento 05. Autorizado pushback, reporta o ataque, 6251. Postar ataque, hoje está 6251. O 9063, Paulo 31, primeira direita, taxi de Alfa, reporta antes da Juliette. De Alfa, reporta antes da Juliette, que é o 9063. Próximo da Juliette, visual com avião, com o 9063. 9063, observe o pushback da aeronave da Avianca. Com segurança, ingresso Juliette, prossegue até o 07. Juliette até o 07, vai ficar atento com a Avianca, com o 9063. Salvador, Oxinai 6251, para o táxi, com 1 no 49 a bordo, 4 horas, 45 minutos, alternativa da Galeão. Oxinai 6251, após o Boeing da Gol, prossegue em contato Índia, ponto espera 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 na 0 na 3. Após o Boeing da Gol, prossegue em contato, ponto espera 0, 6 na 2.